nunca será da memória. Resgata os adiados da bossa pra fazer a canção, inspirado nas obras sonoras de Vinícius e Tom. Faça sempre o som, sem medo de ser infeliz. Você não é obrigado a escutar como já disse ele. Sou arquiteto de flor e rima da nova geração. Muito respeito a João Gilberto, astro de Nara Leão. Presto a realidade e a verdade no mic. A gente vai levando a rima que nem Chico Buarque. Extrai lá da raiz toda a musicalidade, fazendo arte com classe, sempre na brasilidade. Luzes do passado, a minha fonte de inspiração. Busco sabedoria antiga pra fazer a composição. Eu vou direto na mina, extrair os diamantes. Eu faço a minha pra prima, pros que da arte sua amante. Luzes do passado, é minha fonte de inspiração. Busco sabedoria antiga pra fazer a composição. Eu vou direto na mina, extrair os diamantes. Eu faço a minha pra prima, pros que da arte sua amante. Sigo no ritmo, fazendo o ouvinte viajar. Como Sérgio Mendes, Baden Paul, Stan Getz, Luiz Bonfá. Coisa fina tipo A, eu trago pra você escutar. Fico bossa fazendo só estrutura balançada. Toquinho, Marília, Medalha, Miúcha e Carlos Lira. Quando escuto minha cabeça, piro o corpo até arrepio. O samba já está na veia e não é só mania. Escrevo calma, minha cantiga como era a moda antiga. Ilusões do passado é minha fonte de inspiração. Busco sabedoria antiga pra fazer a composição. Eu vou direto na mina, extrair os diamantes. Eu faço a minha pra prima, pros que da arte sua mãe. Ilusões do passado é minha fonte de inspiração. Busco sabedoria antiga pra fazer a composição. Eu vou direto na mina, extrair os diamantes. Eu faço a minha pra prima, pros que da arte sua mãe. Verso eloquente e envolvente que bate seu cerebelo. O estilo é brasileiro, da cultura sou herdeiro. Eu vou vivendo agora pro amanhã ser alguém. Tipo Eliette Negreiros, meu mundo é hoje também. Eu sou Marcos Vale, mas tenho garra, graças a Deus, amém. Eu sou de João Donato, Alaide Costa e Jorge Ben. Eu vou além, em cima dos beats programados. Trago um pouco de brilho que teve os anos dourados. Ilusões do passado é minha fonte de inspiração. Busco sabedoria antiga pra fazer a composição. Eu vou direto na mina, extrair os diamantes. Eu faço a minha pra prima, pros que da arte sua mãe. Ilusões do passado é minha fonte de inspiração. Busco sabedoria antiga pra fazer a composição. Eu vou direto na mina, extrair os diamantes. Eu faço a minha pra prima.